quanto mais te adoro, mais quero ser tu. Tem que ser adorador. Juntos pelo reino, adorando o Senhor. Dá licença, quem é? Representa o time que vem na mente ciente rumo à Nova Jerusalém. Estamos sem massagem, esquivando da trairagem, abrindo a contagem, acrescentando na triagem. Assassinos, adúlteros, alcoólatras, prostitutas, ladrões, idólatras. Levantando a bandeira do perdão, pregando o evangelho da salvação. Arrependimento que traz esperança. Ninguém entrará no reino se não for como criança. Se dá avante no front, a vitória te alcança. Junto com bonde, mantendo a perseverança. Não se cansa de fazer o bem. Redescansa, redescansa, Cristo logo vem. Mundão tá no réu, então faz favor. Fica firme, true, estilo adorador. Tem que ser adorador. Quanto mais te adoro, mais quero, Senhor. Tem que ser adorador. O Senhor está comigo, por onde quer que eu vá? Tem que ser adorador. Quanto mais te adoro, mais quero, Senhor. Tem que ser adorador. Juntos pelo reino, adorando o Senhor. Eu fui feito para adorar, e todo o tempo eu vou te louvar. E tua presença, eu anseio estar com meu coração. Eu vou te amar, sou o adorador do meu Salvador. Jesus Cristo, ele é o Senhor. Na porta de foto, mas o pastor, te quero pra ser o Santo, eu vou. Esse é o som, estilo adoração. Tentaram me parar, não desiste, não. Estilo adorador, mistura que nunca falha. Rimativos de Cristo, tamo junto na mesma laia. Levando a bandeira de um único rei, aquele que derramou seu sangue por mim, daquele que fez viver outra vez. Pra ele eu me entrego, por ele eu espero. Tua palavra eu prego, não nego. Ele é prospero, Jesus, eu te quero. Eis aqui teu servo, sem desistir eu vou prosseguir no estilo adorador. Entrego a ti todos meus versos, sem pensar em fazer show. Ah, Senhor, quando eu quero viver esse amor que é verdadeiro, sou seu atalaia. Usa minha vida, eis-me aqui, buscando teu rei. Tem que ser adorador. Quanto mais te adoro, mais quero, Senhor. Tem que ser adorador. O Senhor está comigo, por onde quer que eu vá? Tem que ser adorador. Quanto mais te adoro, mais quero, Senhor. Tem que ser adorador. Juntos pelo reino, adorando o Senhor. Tipo adorador eu sou, então se liga. Venho mais uma vez aí, trincando a rima. Pronto para o confronto, pronto para a batalha. Independente do que vir, eu não dou falha. Não aceito migalha, pois o manjar vem do céu. Por isso todo louvor ao Deus de Israel. Sem chance para o pai da mentira, então vem, vem que vem. Segue a rima pra quem é adorador do grande Salvador. Vem com nós, de Cristo chegou. A banca do Senhor, só tem lutador. Só guerreiro pra derrubar o enganador. Ao rei dos seis, todo louvor. Aquele que me salvou, me limpou, me curou. E deste mundo me tirou. Então, ó Senhor, aceite o louvor de mais um adorador. Tem que ser adorador, quanto mais te adoro, mais quero, Senhor. Tem que ser adorador. O Senhor está comigo, por onde quer que eu vá? Tem que ser adorador, quanto mais te adoro, mais quero, Senhor. Tem que ser adorador. Juntos pelo reino, adorando o Senhor. Estilo A, adorador. Se liga na vida, meu irmão, cê vai entender quem é que eu sou. Na presença do Criador, porque a vontade de te adorar, ela vem de ti, Senhor. Na presença de Deus, então, entro na humildade, adorador, em espírito e também em verdade. Eu não posso ficar preocupado com o que falo. Eu não posso ficar com medo do que tentam. Tenho que me entregar de corpo, alma e espírito, rimativos e de Cristo, no estilo com compromisso de louvar, no estilo adorador. Adoração subindo e agradecendo por onde quer que eu for te adorar. No estilo adorador, eu te amo, te adoro. No verso que eu faço pra sempre, meu Senhor. Esse é o estilo que queima em meu coração. Rimativo se agradece no rap e adoração. Tem que ser adorador. Quanto mais te adoro, mais quero, Senhor. Tem que ser adorador. O Senhor está comigo, por onde quer que eu vá? Tem que ser adorador. Quanto mais te adoro, mais quero, Senhor. Tem que ser adorador.